amo da primeira vez, será na última. O encontro com ela traz emoção. A música mora no meu coração. E qual eu vou, pra onde vou, eu sou o que sou. Por onde quer que eu ande, onde quer que eu esteja, é com ela que estou. Comigo nos momentos de alegria e nos momentos de dor. É por ela meu grande amor, é que eu falo do seu grande valor. Grande não, tão imensurável que nem com mil palavras eu conseguiria expor. Tá na alma de quem faz com a alma e na alma de quem ouve com a alma. A boa música inspira e acalma, arrepia e te faz até sentir um frio na barriga antes que termine e te faça bater palma. Eterna companheira, parceira, amiga verdadeira. Seguirei seus compassos minha vida inteira. Aqui mestre pico teu súdito com todo prazer. Essa homenagem a você é o mínimo que eu podia fazer. Ha! Minha paixão é música. Ela me completa, com ela tenho tudo que sempre quis. Essa paixão é única. Relacionamento verdadeiro que me deixa mais feliz. Minha paixão é música. Ela me completa, com ela tenho tudo que sempre quis. Essa paixão é única. Relacionamento verdadeiro que me deixa mais feliz. Vai. Amor à primeira escuta, resume toda a história. Na memória fica sempre aquele tom, aquela nota ou aquela frase notória. Algo que foi dito ou cantado que serve de inspiração pra vitória. Ou até mesmo aquela coisa engraçada que faz dar risada. A música não é piada, mas melhor humor da rapaziada. Só não pode ser coisa avacalhada. Seja lá o que for dizer, lembre-se de manter o respeito na parada. É claro que nem tudo aquilo que escuto me agrada, mas a liberdade de criação deve ser respeitada. Eu procuro ser coeso em cada opinião expressada pra fazer uma música boa de ser apreciada, degustada por ouvidos famintos que estão na espera do banquete de sons e timbres variados e distintos. Daí eu sigo meus instintos, vou compor a trilha que me tira do mau caminho e seus labirintos. E assim eu faço com a música. Vai. Minha paixão é música. Ela me completa, com ela tenho tudo que sempre quis. Essa paixão é única. Relacionamento verdadeiro que me deixa mais feliz. Minha paixão é música.